Quando o dia no sul amanhece, se ouve então revoadas e cantares de pássaros em comunhão. Se ouve o tono mugindo, chamando a tropa. E ouve por toda a querência ranger de carroça. O sol vem beijar as campinas com seu alvor, transformando o sereno arco-íris com seu calor. E a brisa carrega o perfume de tantas flores. Talvez alas sussurram faceiros, os beija-flores. Aqui tem de tudo, tem fartura, tem canhadas e planuras. No verão milharais, no inverno trigais. E hoje patrões fazem mutirões e cantam canções pro seu serviçal. Esta fonte tem homens e animais, colhem a vida. Uma sanga deslizando mansas, dividindo coxinhas, tropéis de baguais retoçados e éguas tordilhas. Aqui tem de tudo, tem fartura, tem canhadas e planuras. No verão milharais, no inverno trigais. Peões e patrões fazem mutirões e cantam canções dos seus serviçais. Aqui tem de tudo, tem fartura, tem canhadas. No verão milharais, no inverno trigais. Peões e patrões fazem mutirões e cantam canções dos seus serviçais. Obrigado, gente! Obrigado, meu Deus! Obrigado a todos vocês que vieram de outras querências. Vocês nem sabem que satisfação estou tendo nesse momento, que emoção!